Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do 3 em Ponto. A edição de hoje, como há muito não acontecia, não vai contar com a presença da Adriana Pequeno, mas... ou vai parcialmente. Explico o porquê. Na passada semana gravamos a emissão para o dia 2 de Fevereiro, mas devido ao corte, então, à descarga elétrica e, portanto, depois à consequente restauração do sistema, ou restauro do sistema, à formatação da máquina, no caso, perdemos uma das gravações que tínhamos aqui para, portanto, para o programa. As restantes duas já estavam armazenadas, bem como uma sequência musical, mas quanto a esse programa, a última fala, a última intervenção, perdeu-se. Ora, o que vamos fazer de seguida é trazer à antena essas emissões, portanto, essas gravações, esse material já gravado, e vamos depois eu vou fazer aqui uma última intervenção, até porque ainda havia duas músicas para passarmos. A Adriana falará delas, se for realmente oportuno, na próxima edição, mas nesta, portanto, ficarão apenas as músicas. Serão com elas, então, que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. Para já, deixo-vos com as duas primeiras intervenções. Antes há um pequeno intervalo, porque o que na altura falamos foi de coisas novas, de programas novos. Ora, vamos para um pequeno intervalo só com publicitários de programas que estreiam nesta semana. Depois, então, regressamos para estas duas partes e eu ainda regresso para o fecho do nosso 3 em Ponto. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De onde parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De onde parte? Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, com André Machado, no Canal 1. Olá ao Sr. Fado. É o seu programa de Fado no Canal 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Carlos Bonaparte apresenta um programa inédito na radiofonia. Aqui, o Fado canta-se desde princípios do século XX até o ano atual. Escute e participe. Peça aquele Fado que tanto gosta e deixe a sua dedicatória. Diga lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18 horas, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Às terças, às 19:15, vamos viajar por ruas e cidades. And will you realize Vienna waits for you? Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Um sem fim de pontos do globo por onde podemos passar, sempre na companhia de André Machado. Por ruas e cidades. Às terças-feiras, às 7:15 da tarde, com André Machado, no Canal 1. part of it. Segunda à sexta-feira, Antena Best apresenta-te as 10 mais na nossa contagem oficial. Top 10 Antena Web. De segunda à sexta-feira, às 3 da tarde, na Antena Best. Conheça as últimas novidades da música nacional. Leila Leiras traz as notícias mais recentes do panorama português em A Escuta, uma produção da Rádio Universitária do Algarve numa vertente alternativa. À Escuta, todos os domingos, às 2 da tarde, na Best. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um 3 em Ponto. Comigo, Carlos Bonaparte, e com a Adriana Pequeno. Olá, Adriana. Olá. Olá a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte do programa de música country. Yahoo! É verdade. Pois é. Ora, hoje, um tempo especial. Dia 2 de fevereiro de 2014. Já dá conta de algumas novidades. Vamos estar aqui um bocadinho conta de algumas novidades importantes da nossa programação. Mudaram várias coisas, não é? Ora, para começar, 3 em Ponto, que tem desde este domingo nem mais nem menos do que uma hora, que era o tempo que tinha inicialmente. Agora deixamos para dar lugar a um outro programa, o Forró da Melhor, que vai para horas às 4 daqui a um bocadinho. Então, e pronto, conta-nos lá, Adriana, o que é que vamos ter hoje para músicas? Continua a ser country, não é? O que é que te vais dizer? Sim, continua a ser country. Vamos começar com os Gloriana, com a música Can't Shake You. Esta banda norte-americana foi criada em 2008. Originalmente é formada pelos irmãos Tom e Mike Gossin, vocal e guitarra. Pela Rachel Reinhardt, vocal e pandeireta, e Cheyenne Kimball, vocal e bandolim. Esta última saiu em 2011, para iniciar, penso eu, com uma carreira a solo. Esta música pertence ao álbum de 2012, e é o terceiro single e último single do álbum A Thousand Miles Left Behind. E não tenho assim mais nada a dizer. Parece-me que assim a forma de cantar é muito parecida com o grupo Lady Antebellum, penso eu. Ao menos eu acho isso. É mais ou menos. Não só deste tema, há várias músicas em que não sei quem é que se inspira em quem, mas é isso que acontece. Realmente, por acaso, é. E mais? A seguir vamos ter o Tim McGraw, acho que é assim que se diz, não é? Com One of Those Nights. Lá vou eu para a biografia do homem. Tem rua ou não? Não tem rua. Mas quem desconhece, ele é casado também com a cantora country Faith Hill, com quem tem 3 filhas. Pronto. É a única biografia. Não. É ganhador de 3 prémios Grammy, 14 Academy of Country Music Awards e 11 Country Music Association Awards. Ah, ainda tem mais prémios, espera aí. 10 American Music Awards e 3 People's Choice Awards. É membro honorário da Arena Football League. Ah, que fixe. Ui. A sério. Estará lá alguém. Pois. Podia ser assim, membro honorário de um rodeio qualquer agora de futebol. Sim, mano. Esta música pertence ao álbum Two Lanes of Freedom, e é o 12º álbum de 2013. É bem, portanto é assim que vamos iniciar a nossa edição. Eu, por acaso, se há coisa que eu gosto muito, ou se há grupo que eu gosto muito, é dos Gloriana. E o Tim McGraw também, ele acho que ele ganhou recentemente alguns Grammys. No domingo passado, houve os Grammys. Sim, acho, sim, que ganhou, acho que ele ganhou um Grammy, não sei. Acho que foi. Ou, se não ganhou, pelo menos esteve nomeado para um ou dois. Bem, ao menos um ou dois, ganham um, já não é mal. Já não é, não, como ganhou o Jay-Z, que era nomeado para nove e só ganhou um. Só ganhou um. Pois é. Acho que foi na música rap, o que é que foi? Também só faltava dizer, só mais, eles só ganhar um bocadinho mais e só ganhava o prémio melhor música do Jay-Z. Por aquele foi tão específico. Que acho que só mesmo assim é que ele ganhava. Ai, ai. Pronto, mas vamos à música então, não é? Sim, vamos lá. Estas duas músicas que abrem esta edição do nosso Trazimbo. Exato. E nós já voltamos daqui a bocadinho. Exato. Já voltamos. Estamos aqui um bocadinho. Voltamos. Atenção às nossas informações. Ah, também quero... Eu deixo esta parte aqui, a parte da publicidade, a parte dos ouvintes participarem. Porque se calhar os ouvintes que chegam ao fim do programa não são os mesmos que do princípio, não é? E fica aqui. Convida. Ok, já agora. Enquanto eu preparo as energias. Já agora convido a todos os que estão agora connosco para participarem na nossa página Facebook, no nosso mail também. trazer.radioantenaweb.info, coisa que nunca é dita no nosso programa, não é? Nada. Então participem, mandem as vossas opiniões sobre aqui os dois locutores de serviço, sobre o nosso programa, as nossas escolhas musicais, mas deem a vossa opinião. Se vocês tiverem outras escolhas, enviem. É bom saber as vossas escolhas, que vocês gostam ou não gostam. E já agora, se quiserem, podem mandar também beijinhos a familiares no estrangeiro. Nós enviamos os vossos recados, sem problemas alguns. Anedotas, temas que possamos aqui debater até, e temas até para os nossos programas. Porque nós temos ideias, mas também começamos a não querer repetir sempre as mesmas. Então, nós precisamos de vocês. Sem vocês, nós não somos nada. E pronto. Daqui a um bocadinho eu volto a chatear. É um facto. Nós, sem os ouvintes, não somos... Não diria nada, porque, enfim, podemos continuar a fazer locução para nós próprios, mas não é a mesma coisa. Tenho vergonha. Portanto, é... Participem, vá lá, deixem as vossas ideias, falem um bocadinho connosco, deem-nos o vosso feedback, que estamos agora a fazer um bom trabalho. E pronto. Bem, nós vamos então à música com estes dois temas, não é? Uhum. Recorda como é que se chamam estas duas músicas? Gloriana com Can't Shake You e o Tim McGraw com One of Those Nights. Enquanto aqui a assistência vai gritando que é golo, não sei de quem, mas alguém marcou golo neste instante. Vês? Ela disse? Ah, 2-0. Sim, senhor. Ok. Dança a música. Vamos lá. Até já. Every time they play that song, can't drive past your house, so I take a long way home. Your black leather jacket's still hanging in the closet. I wish that I could give it away. Oh, even though you're gone, somehow you stay. Yeah.

forget how her heartbeat feels. No, you never will. Someday when you're looking back on your life at the memories, this is gonna be one of those nights. Yeah, one of those nights. One of those nights. Yeah, one of those nights. One of those nights. Oh, one of those nights. This is gonna be. Hey, this is gonna be. De volta, caros ouvintes, depois do nosso, das nossas duas músicas e depois do 2 a 0 do Vizinhos Futebol Clube. É que, o caldo dá para tudo. Ah, dá para tudo, dá. Vamos seguindo. E atenção, porque eu tenho algumas novidades para vos dar. Eu já tinha dado na passada semana, mas agora vou dar com mais, portanto, de uma forma mais sucinta, porque 3-0, porque o tempo assim o obriga. Não, foi anulado. E vamos. Não, porque eu. Ah, também não foi. Ok. Desculpa lá, mas isto é irresistível. E então o que eu disse aos nossos ouvintes é que. Agora, de forma mais sucinta, vou dar então as respectivas informações, já também elas definitivas. Ora bem. Já hoje, às 6 da tarde na Antena Best, vai estrear o programa Eu e a Música, com o António Marcial, que desde logo é um regresso à casa, depois de ter saído em julho de 2011, regressa então à Antena Web, agora neste dia 2 de fevereiro de 2014. Amanhã estreiam dois programas, já que acabou nas voltas do Globo, estreia... Aliás, nós até temos já outro regresso, não é? Que é o Forró da Melhor, com o Hermes Dias, que deixou a Antena Web 13 edições depois de ter ido para o ar, ou seja, no caso isto foi no dia 20 de outubro de 2013. O programa vai então regressar agora, no dia 2 de fevereiro de 2014. E um bocadinho às 4. Também vos digo que temos então. Ah, também termina o programa central do Axé. Não é? E a palavra às 3 na Antena Veste termina. E já temos uma estreia antes, que foi o regresso do Axcuta, aqui recuperando uma edição de 2012. Portanto, a primeira edição que foi transmitida ainda na rádio Antena Web, enquanto rádio, não enquanto grupo. Uma homenagem ao programa que vai então estrear-se, digamos assim, na próxima semana, com a Leila Leiras. É um regresso também. E, portanto, assim será. Desta forma, primeira novidade, aconteceu já às 14 horas, o Axcuta, não é? Ainda que uma edição repetida. Repetida, que é como que é isso? Digamos, uma homenagem, digamos assim, ponto de partida. Às 17 horas, estreia, aliás, às 18 horas, estreia, então, na Antena Best, aliás, nós até tivemos duas que são duas coisas apenas já, desculpa. Agora sim, vamos então por ordem, não de canal, mas sim de horário, assim fica mais fácil. 14 horas, o programa À Escuta, com Leila Leiras. Às 15, também na Antena Best, o programa Coração Sertanejo, que é também um regresso, fez parte da programação do Canal 2, vai agora regressar à Antena Best. O programa tem 2 horas. Às 4 regressa também a Forró da Melhor, com o Hermes Dias. E às 6 da tarde, na Antena Best, chega, portanto, é a vez do programa Eu e a Música, com o António Marcial. Também vos digo que vamos ter lá mais para a frente, amanhã, 2 estreias. E agora sim, já para esta segunda-feira. às 18 horas e depois do final do Nas Voltas do Globo, estreia o Diga Lá ao Senhor Fado, ou regresso Diga Lá ao Senhor Fado, agora comigo, Carlos Bonaparte. Às 19h15, a Catarina Navio estreia o seu programa, que dá o seu programa, neste caso, uma parceria entre mim e a Catarina, uma coprodução entre os dois, e o programa chama-se Música Livre, que vai trazer músicas que são descarregadas legalmente, digamos assim, da internet. Ou seja, aquelas músicas que os artistas colocam gratuitamente para download, por exemplo, sem referir aqui fontes, mas vamos imaginar, por exemplo, que o Boss AC agora disponibiliza uma música para todas aquelas pessoas que quiserem baixar, não é? Tudo bem, essa é uma música legalmente baixada que nós temos no nosso computador, podemos ver quando quisermos, podemos partilhar na internet, tudo bem. E o mesmo acontece então com essas músicas que foram parte do Música Livre. Terça-feira é a vez de estrear a segunda das três vozes novas, digamos assim, da Antena Web. Estou-me a referir ao André Machado, que vai ter quatro programas diários. Aliás, quatro programas semanais. E são eles. Terça-feira. Portanto, são quatro programas, não é? E são eles. Terça-feira, a estreia desde já do programa De Onde Parte. Aliás, Por Ruas e Cidades. Peço desculpa. O programa Por Ruas e Cidades. Às 19h15. O programa vai apresentar músicas que basicamente fazem referências ou a locais, ou a cidades, ou a ruas, ou a países, ou a regiões, ou que de uma forma clara explicitam uma tradição, uma cultura, não especificamente da cidade, mas que está, vai reportar à região, não é? Sendo uma cultura, é à região. E o programa vai trazer então este tipo de melodias. Há várias, não é? E vamos então conferir nessas edições do Por Ruas e Cidades músicas dentro dessa temática. O mesmo André Machado estreia na próxima quarta-feira o programa Chip Tuning, que basicamente vai trazer músicas de 8 bits. O programa vai então trazer de uma forma quase inovadora, músicas que são compostas, ou seja, no formato 8 bits, aquelas musiquinhas da Nintendo, por exemplo. Mas agora já com outra roupagem, né? São músicas são processadores do género, pode não ser uma Nintendo 8-bits, pode ser outro tipo de consolas. Havia muitas na altura, Commodore, a C64, havia muitas Ataris, havia, ou seja, muitos processadores da Atari, havia também a Master System, a própria Sega Game Gear. Portanto, eram exemplos de como, ou seja, havia uma multiplicidade de processadores, alguns outros também, por exemplo, a Amiga, a Intellivision, a própria Mattel tinha dentro da Intellivision, a própria Mattel tinha o seu próprio processador, quer dizer, era uma coisa realmente interessante e que permitia, sem dúvida, termos acesso, ou seja, termos uma grande multiplicidade de sons e de capacidades, que são aqui aproveitadas ao máximo nestas novas melodias, chip tuning. Aliás, são chamadas de chip tune. O programa Chip Tuning estreia às 19h15, quarta-feira, com o André Machado. O mesmo André Machado, há pouco disse quatro programas, eram três. O mesmo André Machado vai também dar voz a um outro espaço radiofónico, que no caso é nem mais nem menos que o que eu ia dizer há pouco, De Onde Parte. O programa De Onde Parte vai trazer coisas muito simples. Imaginem duas músicas. O Pastor, dos Madre Deus, e Que Deus, do Boss AC. Não é? Basicamente, o Boss AC recorre a um sample da música O Pastor. Ou, se quiserem, a música O Pastor foi reaproveitada pelo Boss AC. E está para mangas, porque depois podemos ir a outras músicas que realmente eventualmente tenham sido aproveitadas da música do Boss AC, ou aproveitadas da música O Pastor dos Madre Deus, não é? Dá para fazer muitas, muitas coisas, não é? Portanto, temos aqui realmente, como eu costumo dizer, para mangas, para esse programa, que vai realmente trazer várias surpresas. Porque há muitas coisas que nós não sabemos. Eu não sei, passando já assim um bocadinho a bola para ti, Adriana, não sei se sabias, por exemplo, e pronto, caso saibas, podes dizer que sim, não é mesmo? Não sei se sabias que, por exemplo, não sei se conheces a música Hard Knock Life do Jay-Z ou a música Lady Hear Me Tonight do Mojo. Conheces alguma delas ou não? Assim, pelo nome, não vou lá. É que pronto, eu conheço as músicas, nunca é pelo nome. Há uma música que é Lady Hear Me Tonight and I'm feeling it's alright. Não sei o que, pronto. E há uma outra do rapper norte-americano que é o Jay-Z. Pronto. E essas duas músicas recorrem a samples e atenção, porque nós aqui nem dá bem para imaginar. Mas há mesmo este exemplo da música. Eu cito estes três exemplos, mas há muitos, muitos mais. Olha, a música de Lenny Kravitz. Há uma música de Lenny Kravitz que já foi aproveitada não sei quantas vezes. Ou a música de Let's Dance, do David Bowie. Tantas vezes que essa música já foi aproveitada também. Em vários samples. Né? E pronto, e vai ser coisa assim deste género. Aliás, há um que é da Meia, não é? Que também aproveita, tem um sample dessa música. Portanto, há vários exemplos. E estas músicas vão contar, e este programa vai contar, precisamente a história dessas músicas. É certo que há programas que não vão chegar nem de longe, nem de perto aos 15 minutos. Por exemplo, na altura em que falarmos da música do pastor, vai ser o pastor e o que Deus de vocês e acabou. Porque não há matéria para mais. Mas há outras em que haverá, não é? E depois há aquela coisa. O que é certo é que o programa nunca vai passar dos 15 minutos. Nunca, não vai passar, não muito pelo menos, dos 15 minutos. Mesmo que haja matéria para isso, ficará para uma outra edição. Não para aquela. Portanto, enfim, será algo interessante para os nossos ouvintes. Gostava que prestassem atenção então a estas novidades. Que vão então começar, já começaram aliás, e vão dar-se, portanto, vão-se prolongar por mais algum tempo. Há outra novidade também, outras novidades, referem-se, aliás, até há uma, eu realmente, são muitas coisas e eu realmente já me vou despistando às vezes um pouco, tenho que pensar no que acabou para poder lembrar-me do que é que houve naquele lugar. Pois muito bem, ora o programa Geração 90 foi a primeira novidade, digamos assim, o primeiro regresso. O programa estreou hoje às 7 da manhã na Antena Best e simultaneamente vamos ter mais novidades. De segunda a sexta, igualmente, vai estrear o programa Encontro Central com o Fábio Pérez, aqui no Canal 1. O programa estreia às 3 da manhã, tudo porque o Pegada Sertaneja e o Sintonia do Amor acabaram. Fecharam as portas, portanto, deixaram de ser transmitidos aqui na Antena Web. Também durante a tarde vai regressar à Antena Best um dos programas de origem da Antena Best. Estou-me a referir ao Top 10 da Antena Web. O programa estreou estreou precisamente na, enfim, no dia 20 de junho de 2011, saiu. O Top foi continuando, não da mesma forma, mas foi continuando. Agora a contagem, bem como as restantes, vão ser reativadas a partir do dia 3 de fevereiro. Portanto, amanhã, segunda-feira, o programa volta a ter um espaço, o Top volta a ter um espaço. E será então assim que vamos dar seguimento a estas edições do Top 10 da Antena Web. E agora sim, creio que não há mais nada a dizer. Os programas que finalizaram foram Pegada Sertaneja, Sintonia do Amor, Samba Pagode Axé, Central do Axé. Ficamos sem programas de Axé na grade, o que é uma pena, mas foi proposta das circunstâncias. O Ritmo e o Mesa de Bar foram os programas que finalizaram. Também o Prosa Rural fechou portas. Foram esses os programas que finalizaram. De dizer também que o programa Eclipse Total passa a ter apenas uma hora por semana, não uma hora e meia, mas sim uma hora por semana. Há ainda alguns espaços livres. Aos ouvintes fica o convite. Participem, venham até nós. Façam também parte desta equipa. E eu, vocês desculpem, mas já são realmente muitas novidades. Já me esquecer do seguinte: sexta-feira há uma outra estreia. E esta é importante. Peço já desculpa à Margarida Silva. Mas são realmente muitas novidades, são muitas estreias, muitas coisas. Porque nos horários em que havia um programa, passa agora a ver, em que havia um diário, passam agora a haver vários semanais. O que é que acontece? Sexta-feira vamos ter a estreia do programa Rádio Cozinha. O programa é apresentado pela terceira nova voz do nosso canal, estou-me a referir à Margarida Silva, que vai trazer um programa de culinária durante 15 minutos, vai deixar uma receita que vai incluir desde entradas até à sobremesa. É, portanto, um programa interessante que eu convido o estimado auditório a escutar e que, sem dúvida, não vai deixar indiferente. É... pelo menos para todos aqueles que gostam de cozinha, claro. É um programa que irá, a seu tempo, marcar a diferença. A Margarida também se está a habituar a estas andanças, mas uma coisa é certa, e aqui vocês vão permitir dar aqui um bocadinho de... ou seja, o meu contributo não é querer influenciar ninguém, mas a verdade é esta. Realmente a Margarida sabe do que fala. E mais não posso dizer. A Margarida sabe do que fala. E fica então esta estreia agendada para o dia 7 de fevereiro, sexta-feira, às 19h15. E pronto, agora sim, todas as novidades, como já viste, são várias. Mais uma vez, são muitas as novidades. Desta vez, esperemos que já com outra durabilidade. Há também uma coisa boa, tirando o encontro central. Há aqui muita produção interna. Que é uma coisa positiva. Geração 90, pronto, o Coração de Sertanejo e o A Escuta não, mas o Eu e a Música, o Top 10 da Antena Web, estes programas de segunda a sexta, são todos eles programas de produção própria. Quer dizer, são realmente vários programas que têm apenas e só transmissão aqui no canal da Antena Web. Aumenta também o número de horas é exclusivas pelo seguinte. O programa Jukebox terminou na Antena Web e, portanto, os programas Electronic Art, que já havia, sem problema nenhum, já havia bastante tempo, até desde o ano passado, desde maio, creio, do ano passado. Ou seja, o Electronic Art, o Outros Caminhos e o Época dos Descobrimentos passam a ter a transmissão exclusiva no canal 1 da Antena Web. Ou seja, são 3 horas a mais de programas apenas possíveis de ser ouvidos, de forma legal, claro, na rádio Antena Web, no grupo Antena Web. Portanto, é programação, produção interna, aposta forte, novas vozes, Antena Web está a crescer. Isso é ótimo, não é, Adriana? Ainda estás aí? Estou aqui. Não, é ótimo. Sabes que eu confesso que gosto crescemos, muito... pronto... Não vamos existir, não é? Temos que crescer. E também os nossos ouvintes não vão gostar muito de assistir aos programas sempre com a mesma voz, porque acaba por cansar. Tem que sempre entrar sangue novo. É, já por isso é que há vários dos programas, eu até posso aqui citar o Spectrum, alguns deles, o Spectrum, aliás, todo tirando de culinária, de segunda à quinta, todos os programas que vão estrear. Ou seja, às 19h15, um com a Catarina Navio, 3 com o André Machado, são todos eles produção não dos respectivos locutores. Há outra produção por trás, estou eu na produção e elaboração, ou seja, na produção e elaboração de conteúdos, certo, mas a voz não é minha. Há outras pessoas com oportunidade para tomar conta desse espaço. A ideia também é essa. Sim, sim, estás? Sim. Ok. Estou aqui. Pronto. É bom estarmos a crescer. É. É bom também o 3 em ponto, espetacular, também com a produção aqui da Adriana Pequeno. É bom também. E talvez haja mais novidades na Forja. Esperemos que sim. E mais música. Mais música. Vamos ter mais duas, exato. Uhum. Começando por Shania Twain com Any Man of Mine. Uhum. Este foi o segundo single do álbum The Woman in Me. A canção foi escrita pela própria cantora e por Matt Lange. Acho que é assim que se diz. Se não for, ele que venha a reclamar. Olha, foi. Até pode ser um pretexto para alguém nos escrever um e-mail, não é? Exatamente. Em 95, a música não fez grande sucesso aqui na Europa, no mercado europeu, devido ao seu som country. E para surpresa nossa, é que nunca tinha acontecido, foi incluída na trilha sonora da novela da Globo, Rei do Gato. Ah, pois é. Nunca aconteceu, não é? Nada. É daquelas coisas que acontece, sei lá, uma vez de cada vez, sei lá. É. Desta cantora, uma pessoa pode dizer muita coisa, pois ela começou a sua carreira com músicas country e depois acabou por mudar um pouco para o pop, e acho que ainda continua no pop. De vez em quando dá-se uma sonoridade country, consegue vingar neste mundo da música, coisa que outras como ela não conseguiram, tentaram e não conseguiram fazer. Ela sim conseguiu. E pronto, muito se podia dizer, mas eu não vou dizer mais nada sobre ela. Porquê? Eu até pensei que ia dizer, porque ela, eu acho que ela não começou como Shania Twain. Eu penso, aliás, que não. Eu acho que isso tinha o nome dela sequer, acho que era um artístico, não é? Eu acho que começou pelo nome dela, que é Aileen, qualquer coisa. Exatamente, foi isso mesmo. Foi pelo nome que ela... Depois ela até, acho que começou aos 13 anos. Depois é que foi incitada a mudar num bar, até acho eu. Que alguém a chamou de Shania. Pensando, olhou para a cara dela e a chamou de Shania. Foi um caso de jeito. Depois daí surgiu então a ideia de mudar o nome. Até para ser um nome um bocadinho mais comercial. É. Se bem que a Hanley Stanley, mas não deixou de ser comercial por se chamar Hanley, mas para todos os efeitos, pronto, Shania fica mais no ouvido, fica. É mais engraçado. É. Shania, ai ai. Eu não sei se este tal Matt Lange não foi o marido dela. Acho que sim, pelo menos o manager no princípio foi. Exato. Bem, seja quem for o marido, se alguém souber quem é o marido, ou quem foi o marido da Serenaia, escrevam-nos. Nós também gostamos dessas fofocas. É giro. Depois podemos aqui comentar e tal. Ah, e tal, isto é. Aqui o ouvinte A diz que foi só que o marido era o outro, e depois até, olha, com jeitinho, ainda vamos descobrir que ela tinha um amante. Oh. Também se não descobrimos, a gente inventa. Pois olha, também se mexer alguma coisa, nós sabíamos que não era, mas era só para pensar quem nos ouvia. Então. Não sei o que eu pensava. Eu ainda estou. Sabias que o Prince, por exemplo. Está possesso. Está a processar 22 piratas e pede 22 milhões de euros de indemnização. Ou seja, os utilizadores de internet que partilharam ou distribuíram gravações de concertos do músico estão debaixo de olho. Pronto. Ou seja, cuidado, não partilhes nada do Prince. Pô, já baixaste a discografia. Pois, é melhor... Por acaso já tinha aqui. Por acaso já tinha aqui. Não nada, porque senão ainda te acusam e tens que pagar a indemnização ao homem, coitado. É, sabes que isso é contraproducente. Primeiro é assim, já ninguém lhe dá muito crédito, pois é assim, ele também já não está propriamente muito bem na cabeça. Segundo, o Prince. Não, a sério, mas sabes o que é que o Prince está a fazer isso? Vou explicar porquê. Ele está a fazer isso porque ele também já não tem a mesma audiência que tinha. Não, e não consegue admitir que é o último álbum dele, por exemplo, foi um fiasco do primeiro segundo da primeira faixa até o último segundo da última faixa. E a culpa é de quem? Claro. É sempre dos downloaders. Mas também te digo uma coisa. Não acredito, francamente, que isso vá, nesse caso específico, que vá chegar muito longe. Porque 22 milhões é uma indemnização completamente desajustada. Quer dizer, como é que vários artistas, como é que é real ou o que é que seja, dizem que o Mega Upload, que era um site inteiro, teve prejuízos no mundo da indústria de entretenimento de 500 milhões de euros e só um artista sozinho, por umas partilhas, tinha um prejuízo de 22 milhões de euros. Não dava. Era totalmente infundado. Só isso, por aí. O restante até podia acreditar que fosse para a frente. Uns quantos milhares de euros. Mas assim, umas partilhas. Também não entendo. Partilhas, quer dizer... Toda assim, a gente partilha-se no Facebook, partilha-se... Mas partilharam o quê? Não sabes? Se foi partilhar gravações ilícitas ou se foi... Eu já vejo. Já vou aqui descortinar isso. Mas agora é de Shania Twain, chama-se Anne Regina Edwards. Ela apresentava-se como Anne Edwards. Diz. Mas esse é o nome mesmo dela. Lembra-te que ela foi adotada. Eu sei, mas o nome dela é. Ah, ok. E foi a primeira dama da música country. Oh. É verdade. Deixa cá ver. 28 de agosto de 65. 48 anos. Já agora estou a ver aqui a idade do Prince. Enquanto vês as notícias, já agora vamos lá buscar um bocadinho, não é? Exato. Enquanto vês a idade do Prince, vamos agora atacar em todas as frentes. Vamos lá ver. Deixa cá ver. Ora, deixa cá ver, Prince. Não está assim tão velho, mas coitado. Só tem mais 7 anos que a Shania Twain. Tem 55 anos. Ou seja, o Prince interpôs um processo contra 22 utilizadores de internet que acusa de participar e infração maciça de direitos de autor e pirataria do material do Prince. A maior parte dos indivíduos são anónimos, mas a queixa menciona dois nomes. Já estão lixados. Que operavam uma conta dedicada à divulgação de gravações não oficiais no Facebook. Em causa estão gravações de espetáculos ao vivo do Prince, nomeadamente um concerto em Chicago há 31 anos, através de um blog dedicado à Bootlex, refere o site Consequence of Sound. Quer dizer, isto é ridículo. Então, uma pessoa vai assistir a um concerto, geralmente grava. E essa imagem vai pôr no YouTube ou no Facebook. Há 31 anos. Há 31 anos, quer dizer. Além de 22 milhões de dólares de indemnização, 1 milhão por cada alegado infrator, o Prince pede ainda, peraí que ainda mais, todos os lucros gerados pela divulgação desse material. Tá bem. Opa, o homem deve estar muito pobrezinho. É melhor eu estar calado antes que ele também me ponha um processo em cima por estar a falar mal. É, Há coisas que realmente não fazem sentido. E esta é uma delas, não é? Porque eu até pensei que fosse algum concerto que fosse há pouco tempo e que do qual até se fosse aproveitar algum DVD ou assim, mas é que dá 31 anos. Há 31 anos. Nem eu era nascido. Fogo. Então, quer dizer, há 31 anos. Então isso agora é que ele faz a acusação. O Facebook existe, não começou agora, existe já há que é uns 5 anos, 4, ou mais, não sei. Mas desde que começou o Facebook, desde que eles puseram isso, ele punha a queixa, não era só agora. Não, mas é que... Pois, e agora acho que o arquivo já não está disponível, não. Eu fui aqui ao respectivo blog, mas não me parece que o arquivo esteja disponível, não. É assim, é aquilo que se diz, não faz muito sentido, até porque, pois é assim, isto está para aqui algum interesse, porque, como é que eu ia te explicar? Quantas pessoas não terão baixado isto? Claro. Olha, fazia mais sentido que ele quisesse o concerto que ele deu em Amsterdão em 2013, fazia muito mais sentido do que um de... Sabes o que é que eu acho que aconteceu? Porque ele deve ter feito uma prestação tão má, que até deve ter vergonha, digo eu, de ter... pá, ter levado esse concerto. Não sei. Não, mas... Mas, quer dizer, então, qualquer pessoa que vá a um concerto, seja num festival, seja num sítio qualquer, tem sempre telemóvel que grava... Não, é assim, há 31 anos isso não havia. Agora, pode ter havido alguém com uma câmera mais profissional... Sim, mas... Pode ter havido alguém com, portanto, com uma câmera mais profissional, percebes? E pronto, e que tenha eventualmente, como é que te explicar, ou seja, com uma câmara mais profissional e tenha registado o concerto. Mas é assim, há 31 anos, isso foi nem mais nem menos que em 1983. Quer dizer, alguma coisa não está bem. Não? Alguma coisa não está bem porque... Não faz, é completamente ridículo, não é? Em 1973, onde é que se... Quer dizer, a imagem já era boa. Mas eu não consigo perceber, sinceramente, de onde é que surgiu essa ideia. Coitado, o homem está mesmo... Deve estar. Tá, isto não deve, não vai para a frente. Não deve ir para a frente. É assim, pode ir para a frente a questão ilegal da partilha, não sei quanto, não sei o quê. Pode ir para a frente. Isso até acredito que sim. Mas por um concerto de 1973... E por isso exigir, porque já nem é uma coisa que tenha valor comercial, bem pelo contrário. E por isso exigir um milhão de euros por cada um é completamente ridículo. Porque e ele alguns nem... deles são anónimos, ainda por cima. Vai pedir a quem? Não, sabes porquê? É porque isto é assim, ele... O que é que acontece? Um milhão de euros a cada um, ele está a tomar todos por partes iguais. Mas só um é que fez o upload, não foram 22 que fizeram o upload. Exato. Portanto, há alguém que tem mais culpas do que... Uns têm mais culpas do que outros, não é? Não, é um desajustado. Não. E depois ainda por cima, também quer... tudo o que foi ganho com isso, quer dizer... Agora... Olha, essa era até a única parte que eu consegui compreender. Pois... Essa se calhar a única parte, ou sei lá, tudo aquilo que eles lucraram, mas vezes 10, uma coisa qualquer, percebes? Vamos esquecer agora, 1 milhão de euros, está mesmo desesperado, quer entrar para a história como o maior burlão dos piratas, de certeza, o maior pirata entre os piratas, de certeza, porque não é assim que fazem as coisas, mas pronto, enfim. Ai, ai, coitadinho. Vou passar mais Prince nos meus programas. Ou se calhar não passo uma vez por todas, não sei, vou pensar. Mas pronto, sim, mais música. Sim, mais música, exatamente. Prince não é country. Ainda bem. Janaya Twain e Kristen Kelly com Ex Old Man de 2012. Esta música é uma mistura bastante excitante. Que tem influências. Estás a ler isso, certo? Porquê? Estás a ler, não estás? Porquê? Mas porquê? Já fico mais tranquilo. É que eu estava a ver que é que eu já tinha perguntado porque é que a música era agitante. Ah, não, calma. É uma. É uma mistura excitante de influências desde country, blues e classic rock. Eu abri isto como uma reflexão da vida real. Não sei onde. Pronto, ok. Ela cantou em programas de talentos e no coro na escola secundária. Foi no ciclo que ela se interessou por poesia e tem influências de estilo musical. São os Fleetwood Mac, ninguém diria, The Eagles, ninguém diria, Bob Seger e Patty Griffin. No Blues and Soul tem influências do Ray Charles e tem influências também do country dos anos 80 e 90. E dela já não tenho mais nada a dizer. Que aliás era um country muito, muito mais puro do que é agora. Pois não sei, é o nome do álbum. Sei que é de 2012, mas agora o nome do álbum. Pois também não sei. Foi agora sim, apanhaste. Mas a gente já vê isso também. Num instantinho. Pronto, mas são estas então as duas músicas que vamos aqui ouvir, não é? Exato. Pronto, nós aqui temos de volta para a terceira e última parte. Eu estava aqui a ver. Mas não, não tem Loves to Make Me Cry, mas isto é 2013. Portanto, não encontro. Mas é isso, voltamos daqui um bocadinho para a terceira e última parte do nosso programa, do nosso 3 em ponto. E pronto, com mais música, não é? Exato. Vou fechar o country. É. Pronto. Yahoo! Falta aqui o cavalo. Não, isto é o cavalo, pronto. Ok. Falta um touro e assim. Era, sabes, era muito por aí que eu, era muito por isso que eu digo que a música, o country dos anos 80 era mais autêntico, porque basicamente não é que houvesse cavalos, mas era muito mais da altura, muito mais da terra, sei lá. Ok, há mais cavalos, está bem. E por falar em cavalos, pronto, não tem nada a ver. Agora, deixa-me só dizer uma coisa muito simples. Kristen Kelly, Kristen Kelly, o álbum, neste caso é um EP, de 30 de outubro de 2012, e foi lançado pela Arista Nashville. Pronto. Ah, ok. E já agora mais uma informaçãozinha do country que há poucos dias, sabe eu, morreu o pai do country, né? Ah, foi? Agora não me lembro o nome do homem. Morreu com 94 anos, uma coisa assim. Não me lembro o nome do homem. Pronto. Deixa eu ver se encontro aqui o Country Filho. Pois não sei. Não sabia disso. Ah! Ray Price. Não sabia que era ele o cantor. Ou não? É um que usava muita música para... Slim Dusty. Não conheço este. Só conheço realmente o Ray Price. É o único assim... Às vezes em manifestações e tudo, ele estava lá com o seu bandolim ali a cantar, não sei o quê. É o que faz mais... É o que faz mais sentido... É o que faz mais sentido até esse. Mas também a gente também já... A gente também já vê isso. Já que temos no Pois, corpo. é isso. Ele 94 anos não tinha. Este era mais novo. Oh. Tinha 80... Não, mais novo. Tinha 88. Que grande diferença. 87. Está bem, mas... Ah, não, muita diferença. Pronto, olha, se eu tivesse... Se eu tivesse menos 20... Se eu tivesse menos 7 anos, ainda tinha 20. Ah, pois... Ai, ai. Que era conhecido como o The Cherokee Cowboy. Exato. Chegou a 12 de janeiro de 1926 na Perryville, Texas, USA. Morreu a 16 de dezembro de 2013, aos 87 anos, em Mount Pleasant, Texas. USA. 16 de dezembro. Sim. Já foi há tanto tempo. Parecia-me ter ouvido alguém que tivesse morrido em janeiro. Deve ter sido o Wayne Dustley. Mas o Wayne Dustley era de country australiano. Não é propriamente o pai do country. Pronto. Country western swing traditional pop. E era apenas cantor, escritor e guitarrista. Guitarrista, aqui não diz bandolinista. Não sei se era ele. Não sei se era o mesmo. Mas pronto. Bem. Vamos lá à música então? Vamos lá. Bom, depois de todas estas informações, vamos à música e já voltamos. Até já. Até já. enema. Pronto, ouvintes, estamos de regresso depois destas duas músicas. Vou trazer agora mais dois temas de uma forma muito breve, porque, enfim, não era eu que tinha as informações das músicas, é a Adriana. Bom, pode ser que ela na próxima semana, na próxima edição do nosso 3 em Ponto, tenha a oportunidade de trazer até nós essas informações. Bom, vamos então ficar com dois temas. Vamos ficar com Footloose, música do Black Sultan, né? Enfim, música que, como estão a ouvir, já de seguida. E vamos também ficar com outro tema, música que no caso aqui é trazida por Jan da Jane Dear Girls, e a música chama-se Shotgun Girl. É como se chama este tema, que, bom, espero também que o ouvinte goste. Pronto, eu confesso que gostava muito de ter mais informações sobre esta música, mas não tenho. A música, deixe-me só dizer isto, porque esta informação já a sabia, até eu próprio disse na gravação que foi feita, é que a música Footloose é original do Kenny Rogers, creio, e é um tema bastante conhecido, aliás, que aqui o Black Sultan interpretou, e bastante bem até. Vamos até ficar com estes dois temas. Eu despeço-me, voltamos na próxima semana, no próximo domingo, no próximo dia 16, para mais uma edição deste espaço radiofónico de seu nome 3 em ponto. Até para a semana. Come on before we crack loose.